Depois de estoques e versos do rap chafiado, o pastor ficando nervoso, não entendeu o recado. Falando do evangelho, o som não é de bandido. É 3 mil pontos, tá sem um resgate do perdido. Passou brincando, falante veio pra te anunciar. Canais dos campos, ladrão, meu mestre que vai voltar. Rasgando estrelas do céu, o vento vem do oriente. A taça cheia, irmão, das orações dos crentes. Não é terra de escabana, nem pedra filosofal. O inferno inflama, mas o céu jamais perdeu pro mal. Vários profetas levantaram, anunciaram a graça. O feiticeiro caiu, com seu trabalho é traça. Fecha a couraça e vem pra guerra combater. Cheio do céu, suas armas não precisa de PT. Nem McLaren navelou, corre do juízo. Só as palavras que eu anuncio. PSL entendido, AQTC. Mensagem de Cristo persisto, veio para você. Vida do crime não é creme, tem seu galardão. Na picadilha, olha só, diria a conclusão. Trombeta toque, o seu time tá terminando. Enquanto Cristo não vem, muitos arrebatando. Se liga, mano, não é hora de ficar marcando. Corre aos braços do pai, aí ele vai se humilhar. Não confia no cano que te leva a menos. Cada cabeça uma sentença, o que está fazendo? Metendo louco e muitas vidas, sangue escorrendo. Mas um martírio leal, eu sou problema mesmo. Mundão é tipo um deserto, você tá vendo. Miragem te traga 40 graus na ilusão do oásis. Sem água pra beber, da justiça agora. A víbora tá oculta nas areias remotas. Evolução 3 mil volts, som mais agressivo. Levando os manos pro céu, pro demônio eu sou perigo. Ilimitado com forças de incrível Hulk. Mais furioso, tornado, inferno se assuste. Mantendo o verbo sagrado, tenho impactado. Ao regresso do rei, tudo cronometrado. Com anjos acelerados, se gladiando é mato. Um príncipe campeão e seu cavalo montado. Não quero status nem glória, sou instrumento do céu. Canto pra sua liberdade no cativeiro cruel. A porta que Deus abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre. Vejo o rasante do anjo na terra da maldade. E este aço que voa, defragado o sistema. Lei da selva selvagem, só herói na cena. Frente problema, mantendo o lema da missão. E pra somar sem massagem, aqui é conversão. Aí, aqui ninguém quer aparecer, mano. Não sendo motivo de piada na boca dos pregos. Tô na cena pra somar, tá ligado? Eu tô de volta na cena, mais nervoso que antes. Pro coração de vidro, nosso rap é diamante. Que vem cortando, aquebrantando e dando sentimento. Somos caneta pro papel, marreta pro cimento. No grave que vem pra quebrar o elo da corrente. Bagulho é louco e mais nervoso, erupção mais quente. É colisão de tonelada que estremece o chão. Esmiuçando o negativismo na expansão. Observei e registrei o que tenho visto. Me aliei com um leão, perpetuei meu visto. Foi o carimbo, brasa quente que marcou minha alma. Por isso fogo não queima, nem me aprisou na jaula. Pra pedra de tropeço, eu sou TNT. Que fragmenta em pedaços, truta, pode crer. Eu tô na força do superior, imbatível. É infinito seu poder, meu Deus, é invencível. Invencível, invencível, invencível, invencível.